ar. Sentimentos vivos guardados nas águas sagradas, temperada pelo sol das lágrimas dos mortos, cuja uma força maior traz o meu imaginário a imagem de um feto nascendo afogado, de ventre livre e emancipado, mas nunca, nunca mais nas condições de escravos. E que nessas estradas em Ansã encontre Kunisinga, retome o exército de guerreira, solte as tranças, volte as danças, nas costas levem as crianças, nos braços, machados, metrancas, derrubem os covardes e esqueçam as alianças. Na matas, Oxós encontra com Oxumaré, Xangô rasgando a machadada dentro da mata, laça os céus em suas mãos, toque as estrelas mantendo a escuridão, apaga a lua trincando o arco-íris, enche a terra de emoção, imensidão. Iemanjá autorizou, a água agora é sagrada, lava a ferida cuja companheira foi violentada. Não existe Deus, mas a deusa que na idade antiga foi derrubada, que transcenda os pecados, que o ventre feminino seja novamente valorizado, que retome o matriarcado, mate o patriarcado. Que a mitologia grega seja enforcada e que no jardim do Éden ilusório os dois sejam culpados. Que elas matem os homens quando necessário. Se são a maioria, não deixe ser dominadas. Não deixe ser dominadas. Não deixe.